Me dá vontade de fazer uma coisa. Tirar a sandália do meu pé. Foi um momento surpreendente. O Senhor, Ele de forma muito clara mostrou que não há lugar distante para a sua graça, não há lugar esquecido por Ele. E nesse lugar aqui, nós vivemos momentos intensos onde Ele se revelou e inspirou o meu coração. Isso, eu creio, vai ser multiplicado aí pelo sertão. Porque nós podemos morrer por uma pessoa, por um filho, mas o Senhor morreu por toda a humanidade e somos gratos por isso. Porque eu senti a alegria do coração de Deus em nos ver cumprindo o seu ID. Eu fiquei muito feliz por vocês terem chegado. Só Deus pode realizar isso que aconteceu aqui, a vinda do Diante do Trono. Algo que a gente só via pela a televisão, pelos DVDs. E estar aqui nessa comunidade, uma comunidade tão carente, é tão difícil. Pude me identificar um pouquinho, tive um impulso do Espírito de tirar minhas sandálias e pisar nesse chão, lembrando o que o Senhor fez por nós. Tirou os calçados e andou com os pés no chão e clamando a Deus por este lugar e por toda a vida que estava aqui. O sertão precisa de pessoas que dediquem suas vidas a servir ao Senhor, que deem suas forças, suas energias a servir ao Senhor. E nós estamos atravessando a pior seca das últimas décadas, né? Diz que é a pior seca dos últimos 60 anos. Uma forma de amenizar a situação dos sertanejos é a água. As pessoas caminhavam 3, 4 quilômetros para ir buscar água. Nós perfuramos um poço aqui na comunidade e foi uma porta aberta para que a igreja entrasse aqui. Porque quando se perfura um poço, as oportunidades para o evangelho entrar é grande. Aleluia, glória. E através desse poço, a gente veio com toda a força e estamos aqui se instalando para a glória de Deus. Nós sabemos que o coração do sertanejo está sedento de Deus, pela palavra de Deus, mas como falar do evangelho, como falar do amor de Deus se as pessoas não têm água para beber?